boa noite, Gol 714. Gol 714, boa noite. Identifique chegada manda, essa 050. 050, solicite GPS, dá 10 e perdeu contato com o centro, ok? Sem problema, está autorizado a renave da pista 10, vou ir na presente, serve do 366, descendo ao 40. 366, descendo ao 40, Gol 714. 3520, sala 04, Livetaxi Alpha India, gate 02. Alpha India para o 02. Boa noite, Gol 1805, vai passar 190 até 1-0. Boa noite, 05 é Salvador, boa noite. Identifique, chegada Mari, desça 050. Gente, Mari até o 050, boa noite, 05. Reduz para 2509. Gente, reduz 2509. Chamando Glide tá fora, né? Correto, o Glide tá fora, pois a cabeceira está deslocada em 90 metros. Gente, é só fazer o RNAV dar um zero. Ok, após ETAP voa servido 366. Após ETAP servido 366. Salvador, está atrevendo 78 na chegada Mari, passando 190 para 160. 3178, boa noite, identifique. Chegada Mari, desça ao 060. 060 na Mari, está atrevendo 78, boa noite. 1714, desce para 2500 pés, 1014, reporte a Vitor 366. Reportando 366, descendo para 2500 lá, 714. Reduz para 2009, número 2 na aproximação. Gente, reduz 2009, número 805. Um 714, ciente, reduz a aproximação, completa o RNAV, chame torre 186. 186, boa. Gol 1805, autorizado a RNAV da pista 10, desça para 2500 pés, 1014, reporte a Vitor 366. Desça para 2500, 1014, vai reportar o senhor Vitor 366. Lado em forma os primeiros 90 metros fechados, 90 metros. Gente, vai guardar 372. 372, axé travado, Gol 9714. Gol 9714, autorizado pouso pista 10, vento 140, grau 05 nós. Teve pouso 990, Gol 9714. Golem, boa noite, Gol 1643, Tente da Bravo. Boa noite, 9643, identifique, chegada Aman. Correção, chegada Bonfi. Esse é o 040. Ok, chegada Bonfi, é o 040, 643. Então, 3178, via Mari, desça para 2000 pés, ajuste 614, está autorizado LS, X-Ray, sem glide, reporte localizador, 3178. 1014, desvisto, invita executar o RNAV, a 10. Ok, está autorizado a RNAV da 10, após etapa, voa Servito 366, descendo para 2500 pés. Serve 366, depois de 4, descendo para 2500 pés. É o TAP 158. A nossa rota hoje é por Zipar, Natal. É capaz de nos confirmar qual é que é a saída que nós podemos esperar? Dúzia, boa noite. 18, meia dúzia, grato, boa noite. Saída Puca, transição Zipar. Puca, Zipar, ok, obrigado. Salvador, muito boa noite, chegou no 805, passou sem aviso 366, baixar travado. Sul no 805, continua a aproximação, guarde pista livre, informe os primeiros 90 metros, 90 metros fechados. É, paciente dos 90 metros, chegou no 805, guarda pista livre. Fua 4, solos no meio, livre à direita, direita e táxi via Alfa Juliette para o gate 05. Alfa Juliette 05, boa noite, 7 comando. Autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 04 nós. Gente, livre pouso, Gol 805. Controle Salvador, boa noite, Gol no 606, cruza, vai cruzar 170 para 1950. Informação, bravo. Noite no 606, identifique e desça ao nível 050, chegada Mari. Descendo para o 050 na Mari, Gol no 606. Controle Salvador, Gol no 606, solicita a intenção é em nave para 10. Atingi 2500 na 3, Bruno 78, já tinha visto o GM. Complete LS, correção, complete R nave, chame torre 118 decimal meia dúzia, 3178. 118 meia dúzia, boa noite, já 3178. Salvador, boa noite, Santa 3178, R nave da 10. Santa 3178, reporte Serra Vitor 372, 30, todos postados travados, informe os primeiros 90 metros, 90 metros fechados. Ciente, reportará Serra Vitor 372, 3178. 1805, Sola 19, livre à direita, e táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, via Alfa, reporte antes da Juliette, 1805. Santa 3178, Serra Vitor 372, estabilizado, baixado e travado. Santa 3178, autorizado, ponto, pista 90, vento 140 graus, 04 nós, cabeceira deslocada. Tem deslocado 90 metros, Santa 3178, autorizado, pouso da 10. Tudo em pelo, abaixo do 40. Afirmativo, está autorizado para 2000 pés, corrigindo altitude. Valeu, obrigado. Autorizado táxi até o portão 62. Sim, direto Juliette, portão 62, 805. No 606, reduza para 200 nós. Reduzindo para 200 nós, igual no 606. 3178, Solos 24, usado táxi via Alfa Índia para o 01. Alfa Índia 050-06. Desça para 2.500 pés. Informe na final da RNAVE após ITAP, servidor 366. Descendo para 2.500 pés, após ITAP, servidor 366. Boa noite, 06. Para 896, identifique, desça o nível 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, gol 1290. Localizador, gol 1643. Chame torre 1 no 8, decimal 62 e 1 no 643. 86, obrigado. Boa noite, gol no 643, Lex X-Ray, vai passar o externo. X-Ray travou. Gol no 643, tráfego avistado autorizado, pouso pista 10, vento 150 graus, 069, cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros. Ciente livre pouso na 10, ciente da cabeceira deslocada, Lex X-Ray, sem light, obrigado. Então, 3520 autorizado Aracaju, nível 190, pela Golf 677. Colado 10 com curva esquerda, sai da Puca, transição de chamo. Após direto Aracaju, controle 119, decimal 35, transponda 5175. autoriza o ILS ou a aeronave? ILS. Seguinte, desça para 2000 pés, ajustado 10, 14, informe no localizador. 2014, vai reportar gol 1296. Fazer outro Lima, papapá, tango, standby, GPS. Portugal, 58. Fazer os animais, obrigado. Torre Salvador, boa noite, gol no 606, final. Gol no 606, reporte Serra Vitor 372, 30 pontos, baixado travado, informe os primeiros 90 metros, 90 metros fechados. Gente, portará no Serra Vitor 372, gol no 606. Solo 30, livre à direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Afirmativo, vai livrar à direita, táxi via Alfa, reportando antes da Juliette, na frequência, com 672, gol no 606. Gol no 606, autorizado, pontos pistola 0,150 graus, 05 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Frente da cabeceira, pouso autorizado 90, gol no 606. Autorizado, puxa, acionar, reporte para o táxi. Gol 1643, autorizado, táxi Alfa Juliette 809. Alfa Juliette, posicionado, gente, obrigado.